Pronta Life Music. Alô, Ícaro do Vidro, e o Tardinho Vidro Pote. Doa quem doer, Pote. Isso mesmo. Doa a quem doer. Mas a escavadeira tá de volta, viu, pai? Sinto muito por você, querido. Segura a pressão. Segura a pressão. Estética, o Paulinho. Lucas do Mini Mercado Luzimar. Ó, eu tô deitado com a palminha. Aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde vai ter mais. Tá virando um vício, já tô no round 6. Chuva cai lá fora e tu sentar mais um. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro, sexo. Vai, Cacau! Quebra, Cacau, vai! É só no toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque. Tá gostoso? Já são mais de 30 mil plays em duas semanas de lançado. É isso mesmo! Danilo CDs Moral. Danilo CDs. Eu tô deitado com a malvita. Sexo no escurinho e mais tarde vai ter mais. Tá virando um vício. Tô no round 6. Chuva cai na fora e tu se baba. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro, sexo selvagem. Sobe um poque, poque, poque, poque, poque. Tá gostoso? Poque, poque, poque, poque, poque. Olha o seu poder, rei. É estourado, vai. Alô, Igor, me segue. JV Veículos. JV. JV Veículos. Poque, poque. Poque, poque. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Maritão, mineradora, beleza, Londrina de Caxias.